The departure is Puka, Papa Uniforme, Charlie Alpha. And the transition, Aracaju, Alpha Charlie, Juliet. Puka, Aracaju, Europa, Zero Report. That's a primitive report and ready to push and start. I call you, Europa, Zero Report. Informe trem checado final 10. Tomará. Salvador Europa, Zero Report, ready to push and start. Ok, Roger, you are clear to push and start on gate 11, call ready to the taxi. Clear to push and start 11, I call you to taxi, Europa, Zero Report. O 05 está autorizado, esquerda, na Juliette, portão 612. Azul, cheque trem de pouso, vento 180 graus, 2 nós. Baixar, travado, pouso autorizado, 402. Alfa Azul 4062 no solo 51 direita, táxi Alfa e Kilo pro pátio 3, não me escutam. Alfa Kilo pátio 3, não me escutam, 4062. Solo de Salvador é o gol no 606, gente da Brava, autorização para Maceió. Oi, Salvador, boa noite, é o gol no 606, gente da Bravo, para Maceió, 350. Tem o 606, 350, Maceió, aguarde cota, ajuste 10, 13. O 013 aguardando, 606. Salvador da 3520? 3520, você. Já possui nossa autorização, Sérgio? É só um minutinho, aguarde. Guardando. Salvador Europa, Ciro e Forre, dito taxi. Clear to taxi until holding short runway 10, report ready for takeoff. Holding point, runway 10, I call you, takeoff, Europa Ciro Sport. Saddle 08, proceeding. Aqui o caçador 08, ciente, está livre então a sua decolagem. Qual é o setor do comboio? Está livre a decolagem então aí do pátio Graé, comprou a sul, sentido Itapuã. Informe fora do solo, vento de 180 graus, 5 nós. Europa 084, we're ready. 084, clear to line up and take off runway 10. The wind is 180 degrees, 2 knots. We are for line up and take off runway 10, Europa 084. O caçador 08 vai se afastar até que distância? Vai ao litoral até o farol da barra. Que o caçador 08 acione 0115 e chama o controle 19.35 para prosseguir até a barra Luzon. Confirme para o caçador? Caçador 08, acione o código 0115, prossiga no acompanhamento do comboio e chama o controle 19.35, ok? Confirme pessoal, Zabado? Aciona 0115 e aciona o controle 19.35 com POV de 04, caçador 08. Ok, gente. Europa Airbornet 00-0300, call now 119.35. 119.35, Europa 04, bye. So, é o gol no 606, é apenas adiantando só a saída para o gol no 606. Saída 606 para a Maceió é a Puca, ok? Puca, obrigado. Caçador 08, tá na escuta? Caçador 08, na escuta? Salvador, gol no 805. 805 para Natal, aguarde cópia, nível 370, ok? 370, aguardando, saída prevista, Puca de Par. Tá, afirmativo. Obrigado. Correio TAN 3520, nós estamos aqui no 1 pronto, só aguardando a autorização para iniciar. está livre o pushback acionamento no Uno, chame para o táxi, pronto para cópia? Pronto. Está autorizado para Aracaju, nível 190, na Golfo 677. Decola curva esquerda, saída é, a Puca, transição Aracaju. Aciona 5422, controle 19, decimal 35. Autorizado Aracaju, nível 190, pela Golfo 677. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Aracaju, 5422, o transponder, 11935, controle, 3520. Ativo, chame para o táxi e puxa acionar. Prepuxa, uma táxi, está 3530. Oi, Salvador, muito boa noite. Gol no 890 estabilizado, ILS, pistão no zero. 890 avistado, livre o pouso, pistão no zero. Vento de 180 graus, 2 nós. Vento, autorizado o pouso, pistão no zero, gol 1896. Gol no 714. 714 Aracaju, 230, guarde cota. Guardando. Para copiar? Pronto, 606. Autorizado Marcelano, nível 350, na Perusque 58. Decola com curva à esquerda, saída é a Puca, transição Aracaju. Aciona o código 5432. Controle 1935. 350 autorizado para Marcelo, Perusque 58. Decola curva à esquerda, saída Puca, Aracaju. Transponder 5432, controle 1935, no 606. Afirmativo, chame para o puxa acionar. Chamarei, 606. Noite 96, seu solo foi aos 06. Libere pista próxima à interseção à direita, senhor. Taxi V Alfa, reporte para ingresso na Juliette nesta, senhor. Alfa, reportará para ingresso na Juliette, gol no 896, né? Contáxi 3520 com 104 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando. Alterna Recife. 104 Recife, qual autonomia, senhor? Desculpa, 111 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Recife. No 3 horas Recife copiado, senhor. Tem táxi aprovado via Índia Alfa, pontos para pistão 0, QNH, Uno 0, Uno 2. Show em pronto para decolagem, pontos para pistão 0, TAN 3, 520. Índia Alfa para pistão 0, chama pronto, comi 12, TAN 3, 520. Autorizado ingresso, portão 07, senhor. Ingresso, portão 07, senhor, 896, gol. Estou no 606, pronto para puxar e acionar no 8. Oito aprovado, senhor. Chame táxi, o gol no 606. Chama aí, 606. Toyota 3520, ponto 0, pronto para decolagem. 3520, autorizado a alinhar e decolar, pista 10. O vento é variável com 3 nós, agora com intensidade de 230 graus, que legal no 0, no 2. Livre decolagem no 0, 3520. Voo no 805, pronto para a cópia? Pronto. Voo no 805, Salvador para Serra Brava, November Tango, nível 370. Autorizado, Apra Zulu 10. Decola da pista 10, com curva à esquerda. Saída Puka, transição Zipar. Controle 1 no 9, decimal 35. Aciona 5424, gol no 805. Autorizado, 370, Natal. Pela Upper Zulu 10, decola pista 10, curva esquerda, saída Puka, transição de par, controle 1935, transponder 5424. Gol no 805. 5424, cotejamento correto, senhor. Chame para o puxo acionamento, portão 612. Amarei. 3520, decolado aos Uno Uno. Chama agora o controle 119, decimal 35, senhor. Bom voo. Obrigado, boa noite. Uno 714, pronto para cópia. Pronto, cópia, no 714. Uno 714, Salvador, Serra Bravo, Alfa Romeo, nível 230, autorizado, Golf 677. Decolando a pista no zero, com curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle 1 no 9, decimal 35. Aciona 5434, voo no 714. Autorizado para Aracaju, nível 230, aerovia Golf 677, decolando da 10, primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 1935, 5434, responder, gol no 714. 5434, protegimento correto, gol no 714. Chame pronto para o posicionamento, confirme seu portão, senhor. Está no portão 10, chamará para posicionamento no 714. Copiado no 0, senhor. Ono 606 para o táxi, 126 a bordo, 3 horas alternando Natal. 126, 3 horas, Natal, copiado, senhor. Táxi aprovado via Pátio, Juliette e Alfa. Ajuste no 0, 12. Chame pronto para a decolagem, passo para a pista no 0, gol no 606. Pátio, Juliette, Alfa, 0, 12. Pare pronto, gol no 606. Gol no 606, pronto, no ponto de espera, dá 10 para decolar. Gol no 606, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento variável com 3 nós, agora 2, 3, 0 graus. Teve a linha de decolar, dá 10, gol no 606.